Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Olá, somos alunas do terceiro ano do curso profissional técnico de apoio psicossocial. Eu sou a Carolina Serranito e estou com as minhas colegas Bruna Pinheiro, Beatriz Manuelito e Ana Pereiro. Vamos falar com a Maria do Anjo Marques sobre a Cáritas. A Cáritas foi fundada em novembro de 1976. É uma instituição particular de solidariedade social. Exatamente. Qual é a missão da Cáritas? Portanto, a missão da Cáritas é promover o desenvolvimento humano e a defesa do bem comum. Para além da missão, tem também uma visão que lhe é muito própria, que é ser referência nos serviços pela proximidade, reflexão e sustentabilidade. Ser uma referência, não só a nível, portanto, do distrito de Évora, mas também de outros distritos, porque a Cáritas Arquidiocesana de Évora abrange uma grande área. E os seus valores? Caridade, justiça e espiritualidade, solidariedade e subsidiariedade. E concretizam esses valores em que respostas sociais? Portanto, as respostas sociais da Cáritas são muitas. Apartamentos de reinserção, Cáritas Convida, que é um centro de atendimento integrado, comunidade terapêutica. Temos também uma creche Nossa Senhora da Visitação para 45 crianças, núcleo de atendimento às vítimas de violência doméstica, o serviço de atendimento acompanhamento social, apoio domiciliário, que fornece refeições, roupa e higiene para 220 utentes, um centro de emergência, que é, portanto, para tentar tirar as pessoas que são vítimas de violência doméstica, que está já autorizado e que para breve vai abrir, e também em projeto um lar. Sabemos que está previsto a abertura de um centro de emergência para vítimas de violência doméstica. Que pertinência vê neste centro? Portanto, é um centro muito importante, uma vez, como nós todos sabemos pelas meias de comunicação social, a violência doméstica, infelizmente, tem aumentado, não é? Não seria de esperar numa sociedade em evolução, não é verdade? Com tantos apoios, tantas instituições, tantas IPSs, não é verdade? Que a situação da violência doméstica se agravasse, aumentasse, não é? E então há situações realmente dramáticas e é essencial que estes centros de emergência possam funcionar para tirar de imediato a pessoa do perigo em que se encontra, não é verdade? Às vezes até, no caso de serem mulheres, também há homens, mas talvez, portanto, muitas situações são relativas às mulheres que envolvem também os filhos, crianças, não é verdade? E qual é o maior reconhecimento que tiveram até hoje? Em relação à Cáritas? Sim. Para mim, eu sou a vice-presidente, portanto, e já estou na Cáritas, portanto, há mais de 30 anos como voluntária, não é? É os utentes, não é verdade? São as pessoas que utilizam os serviços da Cáritas. Esses que mostram o grande número de pessoas, né, quer no âmbito dos idosos, quer no âmbito das comunidades terapêuticas, da reinserção, portanto, todas essas respostas, mostra que a procura pelos serviços da Cáritas confirma, não é verdade, a sua importância. Ok, obrigado por ter colaborado connosco. E aproveitamos também para agradecer à Rádio Telefonia do Alentejo. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social.